Clube de Amigos da Voz da Rússia. O programa que coloca a emissora mais perto de você. No ar, o Clube de Amigos da Voz da Rússia, o programa que deixa a emissora mais perto de você. É aqui que registramos a sua participação nesta grande família, que é o auditório da emissora Voz da Rússia. A apresentação e autoria de Jonas Bernardino. O programa Clube de Amigos é feito por você e para você. Todas as semanas, você fica sabendo as mais e mais sobre a emissora nos clubes de amigos que podem ser encontrados na internet. E nosso destaque especial e agradecimentos são para os nossos amigos da comunidade ouvintes da Voz da Rússia, que tem à frente o Haroldo, Anselmo e Gianni. Juntos, a comunidade ouvintes da Voz da Rússia e o Clube de Amigos da Voz da Rússia estarão estreitando os laços entre ouvintes e o serviço em português da nossa emissora. Clube de Amigos da Voz da Rússia. A Voz da Rússia é uma companhia estatal de radiodifusão que transmite para o exterior desde 29 de outubro de 1929. É financiada pelo governo. É encabeçada por um presidente e um conselho redatorial composto dos chefes dos serviços linguísticos especializados. Nas suas atividades, a Voz da Rússia seguia por um estatuto ratificado pelo governo federal, trabalhando os jornalistas em regime de autonomia profissional. A missão principal da emissora consiste em levar ao conhecimento da comunidade internacional a vida na Rússia, apresentar um quadro real do que está acontecendo no país, fazer com que os ouvintes possam conhecê-los melhor, encurtando assim as distâncias que nos separam. A Voz da Rússia oferece 340 programas informando sobre os diversos aspectos da vida nacional. Os ouvintes estrangeiros de mais de 160 países se mantêm em contato permanente com a emissora, utilizando para isso os recursos de comunicação tradicionais e as possibilidades interativas proporcionadas pela internet. Um somatório de dados internos e estrangeiros permitiu definir os parâmetros do auditório internacional da emissora Voz da Rússia, que conta com 100 milhões de ouvintes. A camada predominante são pessoas em idade socialmente ativa, isso é, entre 31 e 55 anos de idade. Nossa companhia de radiodifusão mantém sua própria agência informativa, EFIR Digest, que prepara boletins diários com resenhas de emissões transmitidas pelas rádios internacionais do mundo inteiro. Em 1990, se iniciou a confecção de uma série de programas televisivos em russo e inglês. O estúdio da televisão da Voz da Rússia já lançou quase 100 filmes sobre temas culturais e históricos. A Voz da Rússia mantém um intercâmbio informativo com maiores emissoras internacionais. Esses contatos permitem à Voz da Rússia servir de medianeiro seguro toda vez que é preciso colocar matérias publicitárias, materiais de apresentação ou outros na mídia estrangeira, inclusive em forma de intercâmbio de programas radiofônicos especiais. Esta é a Voz da Rússia. Emissões em ondas curtas para o Brasil. Das 23 a 0 hora UTC. Frequências 7.300, 11.510, 11.605. Voz da Rússia. 75 anos das emissões em português. Venha você também para o Clube de Amigos da Voz da Rússia. Escreva clube.vozdarussia@yahoo.com. Cartas dos ouvintes. E aqui o nosso muito obrigado a você que tem enviado a sua correspondência via Correios ou pela internet. Na edição de hoje, nosso clube, registramos a correspondência do amigo ouvinte em Curitiba, Paraná, Evaldo Hugo Olezuk, Jaime Burges de Siqueira, em Barcelona, na Espanha, do Smith Florencio Silva, de Lagoa de Dentro, na Paraíba. Ainda registramos a participação do nosso amigo ouvinte Felipe Trombino, de Varginha, Minas Gerais, o Antônio Ferreira, que nos ouve em Brasília, Distrito Federal. E ainda queremos agradecer pela correspondência e participação do ouvinte Ricardo Palesgrinesci, de Quirico, na Itália. E nosso agradecimento especial para o ouvinte assíduo de nossa programação, Dr. Alberto Indebargo Fetter, de Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Clube de Amigos da Voz da Rússia. Escreva você também. Eis o nosso endereço. Anotem. Serviço em Português da Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya, número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Programa Clube de Amigos. Não se esqueça de constar em sua correspondência o nome do nosso programa e seu nome e endereço. Já no próximo programa, terei o prazer de registrar aqui a sua participação. Por isso, escrevam. Venha você também para o Clube de Amigos da Voz da Rússia. Escreva clube.vozdarussia@yahoo.com. Você pediu e a Voz da Rússia atendeu. E para todos os ouvintes, atendendo ao pedido especial do nosso amigo Dr. Alberto Indebargo Fetter, de Farroupilha, Rio Grande do Sul, vamos ouvir a canção Kalinka. Малинка, малинка моя, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка моя, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя, эх, калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Клубе де амигос да Воз да Руссия. Esta foi mais uma edição do programa Clube de Amigos. Esperamos por você em mais um encontro, sempre aqui, nas ondas da Voz da Rússia.